Aprovado nível 350, via pelo uísque 58, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5074, controle 1198, minuto para cotejar. Voo no 896, Alfa, mantenha-se da Juliette. Europa 08 4, contact 1-2685, but or 12545. Boa noite, 96, fala 1-2, um decimal 9. 219, desculpa. 1-896, boa noite. Bono 896, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, voo 1-896. 152, decolado aos 32, controle 119, decima 8, bom voo. Até com o controle, já 3152. Controle Salvador, eu tá 3, zona 52. Passa 2500, saída Puca. Pois é, tá 3152, contato radar, subatório nível 330, foi direto Puca. Nível extensão 330, direto Puca, tá 3152. Decolar da 10, vento 080 graus com 7 nós. Decolar 10, vai 05. Para o táxi do 1794, POB 99, 2 horas, apenas Salvador. Gente, bom no 714. Índia no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 012. Índia no ponto de espera, torre 895, no 012, vou no 714, boa noite. Boa noite. Vou no 896, Juliette, portão 04. Juliette 04, 896. Decolado aos 35, controle 119, decima 8, bom voo. 198, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Chegou 1794, ponto de espera da 10, pronto. 1794, ele mantém 10. Ele mantém 10, 1794. 370, sai da PUCA. Direto 370 na PUCA, 805. Goma 805 está presente, foi direto Puca. Direto Puca, 1805. Goma 805, restrito, nível de voo 290. Restrito 290, Goma 805. Bruno 714, decolado aos 37, controle 19.8, bom voo. 19.8, boa noite, Bruno 714. Bruno Salvador, boa noite, gol no 714, decolou cruzou 1.700, parou 2.30, na Puca de Amor. Zona 714, contato radar, passaram nível 3, correção 230, sai da Puca. 230, na Puca, Zona 714. Zona 3152, estamos sendo Recife, 12685, Alterne 12545. Perdão, confirma para o 3152. Estamos sendo Recife, 12685, Alterne 12545. Copiado, está 3152, boa noite. Goma 805, estamos sendo Recife, Goma 2685, Alterne 12545. 2685-2545, Goma 805. Só 3170, vai estar próximo, está autorizado? autorizado e reporte estabilizado, tá? 3150. Camarada. Fala, Salvador, boa noite, bom. Informa Clareza 1, confirme. É o gol 1606, autorização, Campina Grande, da Cinta Tarde. Gol 1606, Clareza 5, Campina Grande, aprovado nível 390, via Pêsulo 10, Neuma, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5077, controle 12, correção 119.8. Autorizado 395 para Campina Grande, eu preso louco, 10, nenhuma pós-direção. Decola da 10 com curva esquerda, ainda pouca, tem que se passar. Correção 5077, controle 119.8, gol 1.6. Bono 606, cotejamento correto, chame pronto. Chamei pronto. Gol 1754, estamos sendo 1025, 0285, é o TR 1245. Confirma a primária, senhora, que eu não compreendi. 12685. 12685, alterna 2545, gol 1754, boa noite. Santa 3170, estabilizado, Westway. Santa 3170, complexo final, está no torre, mundo 18, lá. 275, boa noite. Gol no 994, livre acionar, chame táxi, posição 03. 2 Salvador, boa noite, Tuna 70, Patrulha Externa, Baixada Travada. Boa noite, TAN 3170, livre pouso na 10, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, para o TAN 3170. Boa noite, Gol no 896, informação em curso, Charlie, copia? Copia. Gol no 896, João Pessoa, aprovado nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5076, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 370, via Upper Luiz 58, Recife direto, saída Pucca, Caju, com curva esquerda. Aciona 5076, controle 198, gol no 896. Gol no 896, cotejamento correto, chame pronto. Mano. Doutor, boa noite, Portugal Zero to Four, information Charlie, do Lisboa. É Portugal Zero to Four, stand by, it's a clearance. Quarto, na 3-0, boa noite. TAN 3170, boa noite, Alfa Juliette Portão 06. Alfa Juliette Portão 62, TAN 3170, boa noite. Salvador, gol no 994 para o táxi, 086 a bordo, zona 02-10, alternativa Salvador. Ciente, gol no 994, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 012. 012, sim, obrigado, táxi, Índia, ponto de espera, torre, 895, gol no 994. É Portugal, 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal, 024. É Portugal, 024, clear to destination, Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370. Take off runway 10, after departure, left turn, Pucca departure, Zipar transition, then via Upper Zulu 10 until November, Tango Lima, then via flight plan route. Call code 5102, departure control frequency 119.8. Portugal 024, clear to Lima, Papa, Papa, flight level 370. Take off from runway 10, left turn, Pucca, Zipar, and Apple Zulu 102 Macau. Box 5102, departure frequency 1.5. After November Tango Lima via flight plan route, Portugal 024. Copy, after the town, flight plan route, Portugal 024. Portugal 024, ready back, correct, call me ready. Portugal 024. Fala, Bolonha, Portugal 024. Bolo 606, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da TAM, a retaguarda tem livre acionar chame táxi. Bolo 994, decolador 53, controle 1998, bom voo. Afirmado para o voo 1994. Afirmo, decolador 53, controle 1998, bom voo. Caso, boa semana. Bom final de semana. Boa noite, eu vou 1994. Boa noite, Bolo 994, contato radar, suba para o nível 350, vou direto PUC. Direto PUC, voo 1994. Tecnólogo ONU 606 para o táxi, PLC 83, autonomia 4 horas e 28, alterna Força Nova. Gente, Gono 606, Índia no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 012. Tem taxa de Índia, ponto de espera, dono 0, 2895, com 12 voos, 606. Torre Salvador, boa noite, voo 1606, ponto de espera no 0, pronto. Boa noite, no 606, linha decola da 10, vento 080 graus, com 7 nós. A linha decola da 10, boa noite. Quatro passando 160. Boa 994, tá no 2-6-8-5-1-2-5-4-5 2-6-1-5-2-5-4-5 1-2-6-8-5 copiou 1-2-6-1-5 secundária. Negativo, 1-2-6-8-5 secundária 1-2-5-4-5 1-2-6-8-5 secundária 2-5-4-5 2-6-1-5